o receberéis. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando segurar nas mãos o seu diploma precioso, ou quando sua filha te beijar no rosto, quando rodar pelas ruas com seu carro novo, quando sentar à mesa junto de sua família, quando fizer aquela viagem que tanto queria, quando descobrir aquilo que ainda não sabia, quando seus amigos alegrarem do seu dia, quando montar sua casa, seu apartamento, e estiver confortável do lado de dentro, quando trouxer seu filho da maternidade, quando for promovido e sentir felicidade, igual um campeão é recebido em sua cidade, ou quando montar o seu próprio negócio e ver que tudo aquilo se tornou verdade. Lembre-se que foi preciso força de vontade, que foi preciso fé pra tornar realidade aquilo que sonhou, mas ainda não viveu. Tudo que Deus prometeu, tome posse, pois é meu. Cada lágrima que verteu, ou cada prece que saiu de você, tornará real aquilo que ainda não se vê. Ouça bem, utilize sua fé. Tudo é possível, o sonho vai acontecer. Só depende o quanto a gente crê. Existem sonhos gigantescos que povoam corações. Existem mágoas conflitantes na mente dos vilões. Sonhos despedaçados, potenciais frustrados. Palavras rancorosas excluíram gerações. Ditas por infelizes que perderam as ambições. Gente que desistiu em algum momento do caminho, que desacreditou do amor e foi viver sozinho. Abriu mão dos sonhos, enterrou os planos. Ó meus manos, ó minhas minas. Alguns sonhos estão a muitas milhas e não são tão fáceis de alcançar. São instrumentos que demoram para se aprender. Quanto mais alto pular, mais fácil de alcançar. Fortaleça suas pernas, almeje e se consagre. Prepare o seu espírito pra receber um milagre. Os sonhos são possíveis pra aqueles que têm coragem. Tudo aquilo que sonhou, mas ainda não viveu. Tudo que Deus prometeu, tome posse, pois é meu. Cada lágrima que verteu, ou cada prece que saiu de você, tornará real aquilo que ainda não se Ouça bem, utilize sua fé. Tudo é possível, o sonho vai acontecer. Só depende do quanto a gente crê. Tudo aquilo que sonhou, mas ainda não viveu. Tudo que Deus prometeu, tome posse, pois é meu. Cada lágrima que verteu, ou cada prece que saiu de você, tornará real aquilo que ainda não se vê. Bem, utilize sua fé. Tudo é possível, o sonho vai acontecer. Só depende do quanto a gente crê. Ouça bem, utilize sua fé. Tudo é possível, o sonho vai acontecer. Só depende do quanto a gente crê. Mesmo realizando seus sonhos nessa terra, continue amando a Deus sobre tudo, pois Ele cuidará de seus sonhos e lhe acrescentará todas as coisas que você necessita. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam.